Expire e mantenha a atenção. 1, 2, 3, 4. Braço esquerdo. Inspire e mantenha a atenção. 1, 2, 3, 4. Expire e mantenha a atenção. 1, 2, 3, 4. Braço direito. Inspire e mantenha a atenção. 1, 2, 3, 4. Expire e mantenha a atenção. 1, 2, 3, 4. Sinta-se completamente relaxado. Você está num estado agradável e seguro. Vamos agora contar de 5 até 1. E a cada contagem, você se sentirá mais relaxado. 5. Sinta-se relaxado. 4. Mais e mais relaxado. 3. Duas vezes mais relaxado. 2. 10 vezes mais relaxado. 1. 100 vezes mais relaxado. A cada palavra minha e a cada respiração sua, você fica mais relaxado. Todo o seu corpo está profundamente relaxado. Você se sentirá muito bem enquanto realiza este exercício. Imagine que você está num local vazio, totalmente branco. Não existem limites ou bordas. É um ambiente vazio e pronto para que você crie qualquer coisa dentro dele. Olhe para a sua esquerda. Olhe para a sua direita. Olhe novamente para a esquerda e agora abaixe a cabeça. Observe que há mais alguém com você. Um pequeno cachorro está sentado ao seu lado, voltado para você. Ele tem pelos médios e marrons. Ele o encara como se esperasse algo de você. Estenda sua mão esquerda e toque nele. Ele se levanta e abana o rabo. Começa a lamber e brincar com a sua mão. Abaixe-se e brinque um pouco com ele. Ele se deita para que você acaricie sua barriga. Está muito feliz. Levante-se. Ele corre ao redor de você e para em sua frente. Abra um pouco as suas pernas. Observe o cachorro correr por entre elas, formando um 8. Ele faz isso indo e voltando algumas vezes. Feche as pernas. Levante seu braço direito na altura do seu peito e volte a palma da mão para cima. Veja surgir nela uma pequena bola de borracha. Lance-a para baixo e faça com que ela pingue no chão algumas vezes. Observe o cachorro correr e girar a cada vez que você lança para o chão e a pega de volta. Segure-a e, com uma força média, arremesse para frente. veja o cachorro correndo atrás dela latindo. Ele só consegue apanhá-la quando ela cai no chão. Ele corre de volta e a entrega em sua mão. Pingue ela mais algumas vezes no chão e arremesse com a mesma força de antes. Veja ele soltar um latido e correr mais rápido. Ele salta e pega a bolinha no ar. Mais uma vez ele volta e a entrega para você. Arremesse com um pouco mais de força. Veja ela ir mais longe e o cachorro correr atrás dela. Ele a pega no chão e traz de volta. Arremesse desta vez com mais força ainda. Veja ele seguir correndo até que ele vá ficando pequeno pela distância. Ele retorna após algum tempo e a traz de volta. Inspire e expire lentamente. Pingue a bolinha algumas vezes. Olhe para o cachorro e veja a reação dele esperando o seu movimento. Relaxe. Você arremessará a bolinha com toda a força que tem. Observe que não há um horizonte visível. Lance-a com toda a força que tiver. Veja o cachorro correr e a bolinha praticamente desaparecer na distância. Observe o cachorro correndo e diminuindo de tamanho. Veja ele se tornar um pequeno ponto preto e desaparecer na distância. Encare o ponto preto onde ele sumiu por um momento. Veja o pontinho surgindo e vindo em sua direção. Ele aumenta de tamanho quanto mais se aproxima. Veja a forma aumentando e aumentando. Quando você consegue observar os detalhes, verá que não é mais um pequeno cachorro marrom. Agora é um cachorro de porte grande e cinza, como um pastor alemão. Ele corre em sua direção com velocidade e tem um graveto na boca. Ele vem muito rápido. E quando parece que vai bater em você, ele desacelera e para. Solta o graveto no chão e se prepara para correr novamente. Pegue o graveto. Ameace arremessá-lo algumas vezes. Veja a reação do cachorro. Lance-o com uma força média. Veja o cão correr, pular e agarrar o graveto no ar. E nesse exato momento, cachorro e graveto se transformam em névoas e desaparecem. Retorne à posição inicial. Agora, à sua própria maneira, vá despertando do estado de relaxamento. Levante, sinta suas pernas e seus braços. Vá lentamente abrindo seus olhos. Volte ao seu nível normal de consciência, se sentindo muito melhor. Em alguns instantes, você estará completamente alerta de novo. Desperte. Observe o mundo ao seu redor.